Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas. Aqui é a Fafi Prado falando. Salve, queridos. Tudo bem com vocês? Aqui é a Suelen Ribeiro. Amores, amoras, aqui é Joyce. E como vocês bem sabem, nós somos da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é o Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Bora lá, porque hoje, com certeza, a nossa dose de garrafada será, como sempre, espetacular! E é isso mesmo, gente, eu falo mesmo que é como sempre, porque, meu, bulinar sobre determinados assuntos, criar movimentos para uma sociedade equânime, é o que está é a onda do momento, é a premissa maior de estratégias de encantamento. Então, bora lá para essas estratégias. Aqui também com a gente, nesse nosso terreiro de discussões e bolimentos, temos o prazer e a honra de receber Masadia Mambungo, ou Daniela Oliveira Francisco, conhecida como Dani de Dandalunda. Iniciada no candomblé de matriz bantu, Makota, filha, irmã e tia, pedagoga, militante da educação pública, gestora de projetos culturais e escritora. Dê o seu salve aí, querida Dani. Olá, olá, licença, Banagila. Quero agradecer pelo convite, agradecer por estar aqui com vocês, ainda que não seja presencialmente, mas com muito afeto e muito carinho para mais uma abolição. Hoje falaremos sobre os inquices. O que são os inquices? Mas eu vou passar para a Sueli Ribeiro, para que ela comece aí com o seu bulimento, né? E à medida de que for acontecendo aqui a gira, eu vou comentando aqui, enfim, só para a gente começar diferente hoje, é isso. Manda aí o seu bulimento. Ah, assim que eu gosto. Tudo certo, nada combinado e vamos que vamos. Ai, Joyce. Ah, então, queridos, vamos começar aqui pelo começo mesmo. Dani, conta pra gente aí, introduz, né, esse tema, o que são inquices, né, dentro dessa pluralidade que a gente já começou a trilhar aí no nosso programa anterior maravilhoso. O que são os inquices, né, como que eles vivem, se manifestam nas culturas, nos candomblés. Conta aí um pouco pra gente, pra abrir essa roda. Tema difícil esse. Falar sobre inquice é algo muito difícil, porque ao mesmo tempo é algo muito amplo e que nos exige entender, primeiramente, que o que nós entendemos, que nós conhecemos de inquice em África é diferente do que nós vivemos aqui. Não são coisas diferentes, são aproximações diferentes. E eu começo aqui pedindo licença novamente, pedindo licença aos meus mais velhos, mais novos, os meus iguais, para falar sobre inquice, e venho pisando devagarzinho nesse chão, porque de fato é algo muito, muito caro e muito precioso, principalmente para o candomblé Congo-Angola, né, e os povos de origem banto. Bom, inquice tem muitas definições, né? A gente teria muitas definições para falar de inquice ou banquice, que é o plural de inquice. Mas nós podemos falar que inquice é uma força da natureza, uma energia viva que é manipulada de acordo com os interesses e as necessidades dos homens, né? E para isso existem pessoas que são preparadas para manipular essa energia. Como a gente comentou no encontro anterior, né, os povos bantos são povos que são agrupados através do grupo linguístico, né, do tronco linguístico, mas que têm muitas diversidades entre eles, né? Então, se nós formos falar sobre inquice, Entre os povos de Lunda, usa-se ramba, usa-se o termo ramba, no singular de marramba. Entre os chocos, se fala de aquixe, no singular, e muquixe, no plural. Os bacongos falam de muquixe. Então, a gente começa entendendo dessa diversidade, e por isso que eu, né, quis começar a fala trazendo essa multiplicidade de definições. O inquice, ele vem do verbo quinça, curar. Forças curativas da terra, que vem da terra, são energias curativas. Então, ele pode ser entendido como um remédio, como um curativo, como algo que traz essa energia de cura. Mas para a gente ficar com uma definição mais sucinta para esse momento, a gente pode trazer o inquice como uma força, uma energia, um ingunzo que vem das manifestações da natureza, como raio, trovão, água doce, água salgada, chuva, né? Assim como planetas e animais. Tudo que é vivo, ele traz essa energia, esse ungunzo. Dentro da lógica africana, dentro da concepção de criação dos povos bantos, mais especificamente, Zambi, que é o criador, o deus criador, quando ele cria todos os elementos, ele faz com que exista uma codependência entre eles. Tudo está relacionado a tudo e tudo depende de tudo, para que exista essa harmonia. É por isso que é importante lembrar que a definição de mal é o individualismo e de bem é a coletividade, porque está relacionado a essa ideia de codependência que existe entre todos os seres criados. Mas o inquice, né, como nós definimos como uma força da natureza, ele tem uma relação que é material e imaterial, que é o material ativa o imaterial. Por exemplo, em África, em alguns povos, e aí a gente consegue entender melhor a ideia de inquice como curativo, como um remédio. Digamos que num povo, num determinado povo, existia uma questão com a carência de água, né? Não havia água necessária para irrigar as plantações, e dessa forma existia uma situação de fome naquela comunidade, naquela aldeia. Então, o Nganga, que era esse homem, essa pessoa que foi preparada para manipular energias, ele faz uma série de rituais, ele recolhe uma série de elementos. Nossa, Dani, até fazer um comentário aqui entre a sua fala. Quanta filosofia, né? Quanta riqueza de pensamento, de elaboração sobre o mundo, né? Que é o que a gente estava falando no programa anterior, né? Do candomblé, seus elementos, não estão restritos apenas ao campo do que seria dito a religiosidade, né? Mas é toda uma forma de vida. Enquanto você vai falando da noção de inquice, enquanto remédio, força viva, me vem cada vez mais o quanto é trágico esse momento de envenenamento, né, da comida, e destruição da natureza, que são nossos iguais, né? Dessa força vital que estamos destruindo continuamente. E aí me lembro novamente de Nego Bispo, que a gente citou no outro programa, que fala da biointeração, né? Eu me empolguei e esqueci do tempo. Mas então, e esse Nganga, ele recolhe uma série de elementos que são materiais, mas que vão trazer uma energia que é imaterial, que é o inquice. Por exemplo, aparentemente se vê um saco de tecido com objetos, né, ossos, conchas dentro, mas também é um inquice, uma medicação, um remédio. São elementos materiais que ativam o imaterial. E de fato, né, se nós temos uma relação rompida ou distorcida com a natureza, com os elementos da natureza, se nós temos um uso inadequado, se nós acreditamos que nós somos superiores só pelo fato de sermos humanos e de que nós podemos fazer o que quiser com esses elementos, rompendo totalmente com a ideia de que a natureza é ancestralidade. Um rio é um ancestral mais velho, uma montanha é um ancestral, é alguém que está, embora não seja um humano, mas é uma, alguém, é uma força viva, porque tem vida, que chegou antes de mim, muito antes de mim, e que viu coisas que eu não vi e não verei. Então, a partir do momento que a gente rompe com essa relação, ativar essas energias é cada vez mais difícil e exige cada vez mais uma reconexão com todos esses elementos e romper com uma concepção de vida mesmo, né? Porque a partir do momento que você entende que um elemento da natureza é vivo, tão vivo e tão importante nessa lógica aspiral de vida, você tem uma outra concepção. Nossa, Dani, escutando você, escutando aqui, né, o que a Su também colocou, né? Para mim, e inclusive os programas anteriores, né, o do Candomblé Queto, do Candomblé, né, que a gente falou sobre o Candomblé Angola, para mim fica cada vez mais claro, né? O porquê do candomblé, com suas pluralidades, é alvo de ataque constante desse sistema colonial. A gente começa a dimensionar, cara, o quanto é a força dessa organização, dessa forma de entender, dessa perspectiva de compreensão da realidade, né? Dessa força da oralidade, né? Porque é uma forma de ver, é uma religião, né? Dentro desse é um pacto com a espiritualidade e que vem a partir dessa oraritura, né? Como coloca muito bem o professor Renato Nogueira, né? Que são formas de realidade onde vem pelas orarituras. Né? E olha a força, né, disso, porque chegou até a gente, em pleno século XXI, sendo alvo de todo massacre racista, epistemicida, semiocida, genocida. Sim, porque nós estamos falando de um modo de vida não colonial, né? Que é muitas vezes, sim, ultrapassado, transpassado pelo colonialismo, mas que na sua essência ele a gente está propondo uma outra forma de relação de sociedade, para além da questão religiosa. Porque é isso, né? Já começa por aí. A ideia de separar sagrado e não sagrado já é colonial. Essa ideia já é colonial. Então, o que a gente está falando, a partir do momento que você começa a entender que os elementos da natureza são tão sagrados quanto você, a gente está propondo uma outra história. E aí, amada, antes até de passar para a Fafi, eu gostaria que você falasse para mim, né, colocasse para nós, né, essa coisa do candomblé está embranquecendo, né? Porque para mim é muito claro, quando eu começo a escutar você, escutar a Mãe G, escutar esse, enfim, tudo que a gente vem bulinando, né, nesse nosso terreiro de discussões, não tem como a gente não falar desse embranquecimento do candomblé, né, desse projeto político, né, de embranquecimento. O que que você fala pra gente a partir da sua vivência, né? O que que você, enfim, eu gostaria que você colocasse aqui pra gente o seu ponto de vista, né, a respeito disso, sabe? Enfim. Como eu vou comercializar de uma forma completamente devastadora uma árvore, um animal, sendo que ele é tão sagrado quanto eu? Bom, eu penso que essa questão do branqueamento do candomblé, ele tá dentro dessa ideia de apropriação, né, que muito tem se feito com saberes negros. E é isso, né? É visível para todo mundo que a nossa sociedade não deu certo. Que essa concepção de sociedade colonial, que é baseada no colonialismo, no racismo e no machismo, ela não deu certo. É visível isso. Pode se negar, pode se dizer que não, pode se trazer várias coisas, várias desculpas, mas a gente percebe que não. Inclusive, o nosso contexto de pandemia diz muito sobre isso. Então, a partir do momento que você vê que não deu certo, é interessante pensar em soluções, né? E aí se vem a ideia de se apropriar desses saberes. E aí, no momento em que se percebe que de fato não deu certo, se busca outras alternativas. Só que se busca outras alternativas a partir da ideia de apropriação. Quando isso acontece, caminha muito por esse lugar. Da mesma forma que a gente vê a apropriação dos nossos diversos saberes, a gente percebe isso. Porque como nós falamos muitas vezes já aqui no outro encontro, O candomblé propõe uma mudança, uma outra forma de estrutura social. Queria aproveitar e pegar o gancho aqui, pedindo licença. Ouvindo vocês falando, né, principalmente nessa questão da gente ter falido, né, como sociedade, da nossa história, da nossa herança, né, racista, escravocrata, colonial. Dani, eu queria que você comentasse se você acha que isso tem a ver também com o mito da democracia racial, né, que a gente, essa mentira, essa ficção que a gente vive aí há séculos, se tem a ver também com esse fator dessa aproximação, né, das pessoas brancas com o candomblé, dessa apropriação indevida, se isso acaba ficando tudo no mesmo, na mesma questão aí, se não tem muito disso quando a gente pensa nessas relações aí. Sim, eu penso que são questões que se alimentam o tempo inteiro, né? Inclusive, se a gente for pensar sobre a ideia de uma única forma de se relacionar com o sagrado a partir dos povos em África, né? Se a gente parte dessa ideia que nos foi passada, que foi construída em um determinado momento histórico, no momento em que uma elite branca se aproxima do candomblé e coloca como única forma de culto ou única forma de expressão de candomblé um tipo de formatado, né? Então, inclusive, nesse momento a gente entende essa questão da apropriação mesmo, de uma forma muito, muito sutil e brutal ao mesmo tempo. O que nós sabíamos sobre o candomblé, e ainda hoje existe muito desse peso, mas durante muito tempo o que nós sabíamos sobre o candomblé era contado por acadêmicos brancos ou intelectuais brancos. Então, a gente percebe o quanto a apropriação dos nossos saberes, ela altera e modifica as nossas formas de nos aproximarmos como sociedade, como relação com o sagrado e a sua diversidade, as suas diversas formas de ser e existir. Eu queria voltar só um pouquinho lá na questão que eu falei sobre inquice, porque eu acho que tem um ponto que precisa ser dito. Quando eu falei que os inquices são as energias da natureza e também falei que a natureza é ancestral, é ancestralidade no sentido de mais velho, daquele que veio primeiro, de respeito, né? Porque para os povos bacongos, né? Desculpa, para os povos bantos, há três classes de espíritos, há três tipos, né? Que é Zambi, o Deus universal, e é diferente, é importante também dizer que é uma concepção de Deus diferente do Deus cristão, é outra ideia de Deus. Mas então, a Zambi Ampungo, que é o Criador, há os Inquices, os Muinquiches, né? Que são as forças da natureza, e aos nossos antepassados, os nossos ancestrais diretos. Estão se sentindo bulinados? Então daqui a pouco a gente volta. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Gongombila mutale, e gongombila mutale, ô. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. E gongombila mutale, gongombila mutale, ô. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. E gongombila mutale, e gongombila mutale, ô. E gongombila mutale, e gongombila mutale, o. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Aê, gongombila de lê, aê, gongombila. Sim, sim, a coqueia. Sim, sim, a coqueia. A coque bandale congo, a coqueia. Sim, sim, a coqueia. Sim, sim, a coqueia. A coque, gongombila, coqueia. Vila Mutalê é um simbel coquear. Aê, aê, aê, é um simbel coquear. Vila Mutalê é um simbel coquear. Aê, aê, aê, é um simbel coquear. Vila Mutalê é um simbel coquear. Aê, aê, aê, é um simbel coquear. Vila Mutalê. Aê, aê, aê, é um simbel coquear. Vila Mutalê, é um simbel coquear. Aê, aê, aê, é um simbel coquear. Inquice Gongombila com os filhos de santo do Templo de Cultura Bantu Redendá, que preserva a identidade do candomblé Angola e trabalha para que as raízes dessa tradição não se dilua. Por conta disso, Luzo Redandá, de Cipó-Guaçu, São Paulo, é um terreiro de tradição bantu há mais de 70 anos em atividade no interior de São Paulo. Nos toques do candomblé Angola, como cabula, barra-vento, congo de ouro, semba e jongo, ouve-se com clareza as matrizes rítmicas, formais e melódicas de nossa música afro-diaspórica. Uma longa linhagem de ogãs da casa, liderados pela voz visceral de Tata Mona Guiamazi, cantam e tocam as uelas, cantos tradicionais acompanhadas pelos inquices em goma, os tambores rituais. Espetacular, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, né, mais esse material do Templo de Cultura Bantu Redendá, é muito lindo, está tudo lá nas plataformas, eu não perderia essa oportunidade. Olá, eu sou a Cimeia, moradora do Ipiranga, educadora, e também sou fã e adoro ouvir Diáspora, a cor da nossa cultura e encontros e redes. É isso, um beijo, até! Queridos, dando um breakzinho aqui nos nossos bulimentos para convidá-los a participar do nosso percurso Macamba Faz Mandinga, estratégias de encantamentos para uma educação que se alimenta de vida, que vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de abril. Todas as informações para essa inscrição estão no nosso site, nas nossas redes sociais. E também, amores e amoras, pedindo aqui encarecidamente para que continue usando máscaras, álcool em gel, evitando aglomerações, quem puder, porque assim, nos manter vivos nesse momento é o maior ato de resistência que podemos ter. Bora lá. Diáspora. Estamos aqui com Dani, né? Dani de Dandalunda, né? Bulinando sobre os inquices, né? Dani, a gente tá indo aqui agora para nossas considerações finais. Ai, eu sei, né? É uma dor grande no coração, porque a gente poderia passar horas falando de um tema tão espetacular que são os inquices, né? Mas nessas considerações finais, querida Dani, eu vou passar para você, para que a gente fale a respeito do seguinte. O candomblé, né? Ele é tão espetacular que a gente poderia usar, né, dentro da sala de aula, a partir, indo por um olhar, né, da filosofia, ou indo por um olhar da história, né, da historiografia, indo pela geopolítica, né? Mas também a gente não pode esquecer que tem aí questões sagradas, né, fundamentos, que são os mistérios, né? Eu adoro essa palavra, que são os mistérios destinados somente aos iniciados, né? E que também, porque eu vejo que o quanto da sociedade colonial, ela costuma se apropriar para banalizar determinadas coisas, né? E eu gostaria que a gente pudesse comentar, né, desses fundamentos sagrados a partir desse lugar de que não pode ser banalizado, né? Porque há uma passibilidade da branquitude de achar que pode se meter em tudo, e tem coisa que não pode se meter. Então eu gostaria, Dani, que nessas considerações finais, né, você pudesse comentar sobre isso, e aí a roda, né, a gira ainda está aberta aí, meninas, né, Amada Su, Fafi, minhas parceiras de Inquimpa, também fosse comentando e complementando aí nessas considerações finais. Nossa, uns 10 bulimentos aqui que poderia fazer, mas também já agradecendo a Dani, já lembrando todo mundo de seguir a Inquimpa em todas as redes. Vamos criar as redes, criar formas de estarmos juntos, né, nesses momentos, perspectivando um futuro ancestral. Inquimpa é N-K-I-N-P-A, Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então, segue lá, gente. E aí, eu gostaria de trazer mais bulimentos aqui para Dani, nessas considerações parciais, né? Porque a gente não chega... Aqui é início, meio e início. Amei, Su, é isso mesmo. Parciais, né? A gente não é um povo de fim. A gente é um povo de início, meio e início. Maravilhoso, é isso aí mesmo. Então, assim, até retomando um pouco essa questão, né? Do envenenamento sistemático, né? Da natureza, ou seja, de nós, né? Trazendo esse dado, né, de que o Brasil é o país, a segunda maior causa de morte no país por doença é câncer, né, e isso está totalmente ligado ao envenenamento da água, envenenamento de solo, de mananciais. E aí você tem uma indústria que envenena, que vende os produtos que envenenam, e aqui a gente tem no Brasil produtos que são proibidos já, estão entre os mais vendidos, produtos que são proibidos desde 2004, em outros países aqui estão entre os mais vendidos. Essa mesma indústria fomenta isso e produz os remédios para as doenças que esses agrotóxicos geram. Então, só para reforçar, né, a gente está falando de força da natureza, de energia vital. Então, tudo isso para perguntar aqui, Dani, para você, né, para você compartilhar o que hoje é chamado de sustentabilidade, né? Isso já é um pensamento, um modo de vida confluente, tanto africano quanto dos povos originários aqui do Brasil, dos povos indígenas. Se você puder também compartilhar práticas ditas sustentáveis, mas que a gente pode ter outros nomes, que são de terreiro e que é como que a gente pode ir trazendo, sabe, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse tipo de relação de sustentabilidade, né, de saúde. Bom, de fato nós ficaríamos aqui, mas eu ficaria assim dias falando e ouvindo com muita felicidade. E é importante que nós estejamos em roda falando e ouvindo, sempre muito importante. Bom, agradeço mais uma vez o convite, me coloco à disposição para futuras rodas, futuras giras, futuros sicansambis, e que a gente consiga se manter unidas e unidos e unidas. Pois bem, a questão do mistério, né? Eu acho que uma das ações cruéis do colonialismo e do racismo é a banalização e a ridicularização. Porque a partir do momento que você ridiculariza, você, dentro da lógica colonial, perde a credibilidade, desfaz daquilo. Aquilo não é tão interessante, aquilo não é tão confiável, porque traz esse olhar do ridículo, do menor, do menosprezo e assim por diante. Bem, você falou da questão do mistério, né? Do segredo. E segredo é diferente de mistério. E eu fiquei pensando numa outra coisa aqui que eu acho sempre muito importante, que é um dos ensinamentos que eu acho que vale a pena a gente trazer para a vida. Nós aprendemos nessa lógica colonial de que a gente precisa conhecer e saber e dominar tudo. Penso, logo existo. Então só existe aquilo que pode ser concretizado, o que pode ser pesquisado, formatado, colocado dentro de uma série de padrões científicos, né? Ao contrário disso, o pensamento Bakongo vem falar para a gente que aquilo que eu não conheço, ele também existe. Aquilo que eu não sei explicar melhor, ele também existe. Não se pode pensar o desconhecido, embora eu saiba que ele existe. Eu não consigo saber o que é a morte, porque eu nunca morri, mas eu sei que ela existe. Em contrapartida, o pensamento banto também fala de que não existe a morte como finitude, e sim como passagem de estados. Você era uma coisa e passa a ser outra. E aí, a gente precisa de muito encantamento para entender isso tudo, né? Mas enfim, Bem, sobre os conhecimentos de candomblé, né, sobre as práticas de candomblé que podem nos propor uma nova forma, novas práticas de vida, vida cotidiana, Makota Valdina fala, e é isso, né, os nossos mais velhos, ainda que eles não estejam mais aqui fisicamente, eles continuam falando, porque o legado deles continua com a gente no dia a dia. Então ela fala que ela era ecologista antes mesmo de saber que ela era ecologista, porque a relação que se tem com a natureza é essa relação que a gente começa a entender depois como sendo práticas ecológicas. Antes de ser iniciada, eu ouvi de uma mais velha minha uma coisa que me tocou muito, assim, e que parece uma coisa muito simples, mas que faz muita diferença. Ela me falou assim: minha filha, eu sou iniciada para dona das águas. Como eu vou desperdiçar água na hora do banho? Como eu vou abrir a torneira e deixar a água cair? Ela é vida. Então foi desse entendimento, né? De ver a água como um ser vivo e que eu preciso respeitá-lo. E que eu preciso dele, eu preciso usá-lo, mas com respeito e com sabedoria. Além disso, tem toda a questão do uso das ervas, dos banhos. Eu fiz essa parada aqui porque eu lembrei, enquanto eu estava falando, eu lembrei de Tiganá Santana. Quem não conhece, precisa conhecer Tiganá Santana como músico, como filósofo, como pensador, como homem do nosso tempo, homem negro do Candomblé Congo Angola, que fala sobre o pensamento banto, precisa conhecer. Uma vez eu vi Tiganá falando sobre a questão da doença, que nenhuma pessoa adoece sozinha. Ela adoece, toda a comunidade dela adoece junto, por conta dessa relação de coexistência entre os povos, entre as pessoas. Então, é preciso a gente... Eu acho que a partir dessa ideia de que você depende um do outro já é uma mudança. A partir da ideia de que o alimento ele serve para manter as nossas necessidades biológicas e comunitárias, porque nós comemos em comunidade, nós partilhamos com o outro, mas não para nutrir as nossas carências afetivas, já é uma mudança. As práticas de terreiro nos falam muito sobre possibilidades de uma nova sociedade. As práticas de terreiro nos falam muito sobre outras formas de nos relacionarmos. Um sacrifício, um animal só é sacrificado dentro de uma casa, dentro de um inzo, quando ele vai alimentar aquela família. Se ele não for para alimentar aquela família ou os entornos, esse sacrifício é em vão. E para terminar temporariamente, porque é isso, né? Não é fim, é só uma volta que a gente dá nessa espiral. Eu recomendo, a Suelen comentou aqui sobre a questão do Fuquial, recomendo muitíssimo, vale a pena conhecer Bonquesse Fuquial. Ele traz para a gente um presente que é do pensamento do povo Bakongo, que é o de Kenga Diazambi, que é algo que a gente precisa falar e entender dessa circularidade, dessa aspiralidade da vida. A vida não é um ponto final, ela é um aspiral. A fala tem um gunzo também, essa energia vital também está na fala. Então, quando a gente fala, a gente ativa essa força vital. Então, falar do meu povo, falar do que eu acredito e de que é tão nosso, é tão importante, tão revitalizador. Dani, querida, muito obrigada. O coração está aquecido aqui de te ouvir. Obrigada por essas trocas, esses ensinamentos. E fica o desejo que muita gente também aí seja tocada por essas palavras, para que a gente repense, né, o sentido do que é comunidade, do que é o respeito, que é vivo, para a gente saber somar, para a gente saber cuidar melhor uns dos outros, né, cuidar da vida. Um grande abraço, muito obrigada e espero que a gente possa estar juntas aí assim que possível, assim que a gente sair desse isolamento, para estar em roda aí presencial também. Um beijão, querida. Ai, que dose de garrafada, hein, Amades? Que dose de garrafada. Por hoje foi isso e até daqui a pouco. Manas, muito, muito obrigada. Inga Sakdila, muito, muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz Espero ter contribuído de alguma forma. É sempre muito bom estar em roda com outras mulheres. Sei que tem um homem aqui presente também, mas não posso deixar de falar o quanto é bom estar com minhas irmãs. De verdade, estou à disposição no que eu puder contribuir. Queria falar muita coisa, mas eu acho que às vezes o menos é mais também, né? Sintam-se todas abraçadas. Eu sou do abraço, adoro abraço, acho que abraço é troca. Então sintam-se abraçadas, um abraço bem forte, que a gente possa em breve mesmo dar esse abraço presencial. E é isso. Estou super feliz aqui. Zambina Kwatessa. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.